espada de Jesus, que corta todo mal com o poder lá da cruz. Ele nunca perdeu uma batalha, ele livrou Daniel da cova dos leões. Usou Moisés com um simples cajado, abriu as ondas do mar, as ondas do mar. Jesus está à frente desta batalha. Jesus está com seus anjos e serafins. Ele a morte venceu para a vida. E se você quiser, ele vai te ajudar. Porque o nosso Senhor é o nosso general de guerra. Jesus de Nazaré, sim, pra mim nasceu o som da justiça. Jesus Cristo é a verdade, é a vida. Não há ninguém, nenhum homem pra me fazer parar, pra me fazer parar. Jesus está à frente dessa batalha. Ele a morte venceu para a vida. E se você quiser, ele vai te ajudar. Porque Jesus é Senhor, o nosso Senhor.